momento 130 grau 08 nós. Oceaner 6312. Autorizado o decolagem de Estuma 7, vento 140 graus 099. Gente, livre decolagem para o Estuma 7. Chana 6312, no solo 21, livre a pista do controle de forma frequência 121, décimo 9. Alterna 126.0. dia. Colado aos 23, chamando controle Salvador, na frequência 120, decimal 80. Salvador 2080, Papa Serra. Controle Salvador, bom dia, Papa Serra, Papa Serra, decolada ao 97, perfil da Bombo. Papa Serra, Papa Serra, contato radar, confirme a razão de subida que vai entregar até passar 5000. 1500 pés. Saiu da subida para o nível 200, na saída MOMA até MOMA, pós direto a Papa Serra. Subindo para o 200, pelo perfil da MOMA até MOMA, pós direto a Papa Serra. P3304, desça para 2000 pés, cancelada a restrição de Tegentelo, ajuste 109, luz elétrica, ponte localizadora. Continua 2000, desça de Tegentelo, 19, está estabilizado, está com referência de setor, pode ser moto, né? Como tem a linha da F-09 no setor em saída? Tá bom, sem problema. Passei o poder de finalizar em 3-04. Azul 2772, já autorizado a colar, sistema 0, vento 140 graus, 089, ajuste o altímetro no 099. Decolagem 2772. Azul 2772 decolado aos 26, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, decimal 8, controle Salvador 2772. Muito obrigado, até volta. Bom final de semana para vocês. Quando pronto, seu estimado, pouso. Controle, bom dia, Azul 2772, decolado Coral no Bravo. Bom dia, Azul 2772, contato radar, saída Coral 1 no Bravo, tudo é mantendo 160. Coral no Bravo, 160, 2772. 3304. 3304, nível leste, chame o PAN 1895. 1895, até daqui a pouquinho, 3304. Torre Salvador, esse é o TAN 3304, estabilizado, LS, deck para aí, pista 10. TAN 3304. Autorizado, ponto sistema 0, vento 140 grau 079, ajuste altímetro 109. Autorizado, pouso na pista 1-0-3-3-0-4. Seu estimado de pouso, é você? A 1-2-2-3. Será que é? Eco Zulu November, 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, Xamilhão tem 120-1. Azul 2796, mantém o ponto zero da pistola zero. Mantém, caminhão pela motorista. Azul 2796, então após a passagem do Airbus na final da pistola zero, autorizado a alinhar e mantém a pistola zero. Passou o Airbus ali e mantém na 90, 2796. No solo 31, olhe para a pista de controle som na frequência 121, décimo 9. 219, lá no campo 3304. Autorizado a colagem pistola 0, vento 140 grau 059. Autorizado a colagem pistola 0, 27 mais 2. 79 decolado aos 33, chame o controle Salvador na frequência 120 decimal 80. 7, controle Salvador 120 80, buenos dias, 02796. Serra, chama centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 125, alternando 28, vai para a Marcia. Oi, Salvador, pelos dias azul 279, cruzando 26. Hoje azul 2796, contato radar, sai da Conde, sobre mantendo 170. 7170 na Conde 2796. Conde era da 0, pronto. 1372, autorizado a alinhar e manter pistola 0, vai aguardar aproximadamente 3 minutos para sua decolagem devido à aeronave decolou à sua frente de menor performance. Então, graças. continua em ascensão agora na radial 071, a saída da PUCA, sua direita, cruzando 2000 para 370, um Boeing 737. 7, tá interceptando a radial 076 da Contes. Azul 4299, ponto de espera, 1-0. Azul 4299, bom dia, trilha da linha, colapso, estoma 0, vento 1-20 graus, 0-5 nós. Alinda, sola, da 95, autorizado a linha Aeromap, chama 0. Valeu, mandando 0, 0, 0, 199 decolado aos 43, chame o controle instalador na frequência 120, vem sinal 80. 1208, 2499, bom dia. Controle, salvador, bom dia, 2499, por favor. 4299, bom dia, contato do radar, sedação, voo 1 no sul, eu mantenho o nível 320. Valeu, por favor, 320, 4299. Voo no 7, coisão, voo 1 no 372, chame centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 195 decolado aos 46, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Controle 208, gol 1095. Controle, quanto se vai mais de hoje, passou nas aves? 8 graus de 42 nas aves. Olha. Bom dia, controle Salvador, gol 1095, fora do solo na água. Jogo 1095, contrato radar, será Arbor 1, sobre uma série nível 360. Arbor 1, nível 360, gol 1095. Seria possível o Elefa? Aliás, Elefa, gol 1095. Azul 2772, serviço radar terminado, mantém nível 180, chame Deus, frequência 120, décima 1. Azul 4299, mantenha a saída e chame agora o centro Recife na frequência 125, decimal 1 alterna 128, decimal 35. Recife 125, 1 2835. Deixa eu passar a autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantendo no zero, tá 3179. O Delta com uniforme decolado ao 51 tem condições de cruzar o campo da presente? Afirmo, tem condições de cruzar o campo da presente e Delta com uniforme. Delta com uniforme, ele escuta autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência para o controle. Autorizado cruzar o campo, aguarde transferência para o controle, Delta com uniforme. Azul 2796, serviço radar terminado, chame Aracaju na frequência 120.3. Sente Aracaju 1203, Azul 2796, espera dias. Prosseguindo da linha do litoral nordeste, o tráfego encontra-se aproximadamente a 1.000 pés, não interfere com a sua decolagem. O vento 140 graus 059, autorizado a decolagem de estima 0. Capitão, o tráfego autorizado a decolagem de 0, 139. Sapatão, o Delta Paulo informe, subiu sua estrada do Coco à sua esquerda até o pedágio e aguarde transferência. Subiu a estrada do Coco até o pedágio e aguarde transferência, Delta Paulo informe. Oh. 1095, chame centro Recife na frequência 122.8, alterna 126.0. 260, 1095, bom dia. Patão, o Delta Polifone, chama o controle da presente 120.10, até regresso. Chama o controle na 120.10, Delta Papai 4. Controle de Salvador, Papa Santo, Delta Papai 4. Chama 79, decolada ao 54, chama o controle de Salvador na frequência 120.80. Chama 2080, está 3179, obrigado. Xaname 311, Livre LS, 310, chama de torre 118, do sinal 95. Rodou 95, obrigado, 63. Controle Salvador, Papa Sangue, Delta Papai Uniforme. Repetendo, Delta Papai Uniforme. Corredor Forte, número 10, reporte para regresso. Corredor Forte, número 10, reportará para regresso, Delta Papai Uniforme. Controle Salvador, bom dia, 3179 da Tanda, decola na sua escuta. Dia 3179, contato radar, seleção do 1, sobre material 320. 320, nação do 1, 3179 da Tanda. Grau 089, suja altímetro 1020. Resultado 1020, livre posto, visto 10, chama 63. Direto Leda. 3179 e direto Leda, presidente. Obrigado, voando Leda, 3179. Meu nome é Vasco e chame então tá. Chanel 6311 no solo, sucou, atualizar a ficha no controle solo, frequência 1219. 219, 279, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 125.1235, tá? 379, obrigado. autorizada em aéreo, colapso pelo zero, vento 140 graus, 099. Ajuste altímetro 0020. Meu nome é Dás Cunha, chamei no ponto zero da Romeu. Meia 312, decolado a 08, chame o controle salvador na frequência 120, deixa 980. 2080, fechado, já. Salvador, bom dia, Janeiro 6312. Janeiro 6312, bom dia, contato radar, Cidade Pouca, Cidade Matéria 350. 350, Pouca 6312, quando tiver uma prova mais direta, obrigado. Este chamante já foi Jamo, meu presidente, graças. Chanel 6312, é presente direto Romeo Fox 018. Direto Romeo Fox 018, graças 6312. Beleza, 2500 pés, é o Papa Flávio, fala aí. Autorizado alinhar, reporte pronto para a decolagem. O chinelo 6312, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2525-2085, obrigado, seja. Para o Brasil Comédio, para a Chevrolet Comédio 1, desce para o nível 050.